Recordão 230, Recordão 1-0, curva esquerda, Pucajá, Maracaju. Corpo 677, 198, controle 5013, transponder com 714. Bônus 714, correto, chame para puxa e acionamento. Spartak, Gol, no 606, está com 127 POB, autonomia de 3 horas e 1, alternando Natal. Bom, no 606, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera, chame pronto, ajuste 1-0, 1-5. Sem Juliette Alfa, informa na pronto, Gol, no 606. Número 62, observando o tráfego da Gol no táxi, ingressa, prossegue via Alfa Índia para o gate 01. Via Alfa Índia, gate 01, após o 4062. No ponto de espera, pronto, Gol no 606. Gol no 606, linha decola, vento no 30 graus, 10 nós. Linha de decolar, Gol no 606. Bordo 310, altera Fortaleza. Está livre o táxi via táxi Juliette Alfa. Chama para espera pronto para ingresso e decolagem. Juliette Alfa vai chamar na espera 896. No 6 decolou 07, chama controle em 119.8, bom voo. 198, obrigado, bom dia, Gol 1606. Controle Salvador, muito boa noite, Gol 1606, decolou para o Caracaju. Boa noite, contato Radar Vigilância, Sul mantém nível 350, Gol no 606. 350, Gol no 606. E no 05 vai guardar passagem do 1737 da Gol, aposta livre iniciar, chama para o TAC. Após o 37 da Gol, retaguarda autorizado no 714. Lima, Juliette Lima. Tá fazendo desvio aqui de combo, tá? Autorizado desvio. Na espera da 1 0. 96 ali mantém. Ali mantém 1 0, 896. Autorizado decolar da pista 10, vento de 130 graus com 08 nós, 1015 no ajuste. Teve decolar da 10, 1015, 896. Lima, chame torre agora, 118.3 para pouso pista 17, Lima Juliette Lima. Lima, bom dia. Bom dia, Lomposo. Gol no 606, chame Recife agora, na frequência 12685, gol no 606. 2685, gol no 606, bom trabalho. Ó, oh, boa viagem. Ah, visual? Tô completamente. Vento de 140 graus com 612, ajuste 1015, vai chamar na conta final. Vai na conta final, Leon. Uno 896 decola aos 12, chama controle em 119 decimal 8, bom voo. 98, bom. Pro Salvador, Uno 896 decolou. Boa noite, contato radar na decolagem, sub e mantenha, nível 370, Uno 896. 370 na PUCA 896. 12h30 na Recife, sente livre seu táxi. Táxi Juliette Alfa, chame para esperar próximo para ingresso. Juliette Alfa, 7h40. Juliette Lima, autorizado pouso pista 17, 170 graus com 05 nós. O pouso pista 17, Lima. Quanto com você? 170 com meia dúzia. Pode ser pronto com 7 no 4. Vou no 7 no 4, ingresso via Charlie, livre linha decolar, vento de 150 graus com meia dúzia. Livre linha e decolar com 7 no 4. Ativo solo agora às 15, livre frequência estacionar, boa noite. Boa noite, 96, suba restrita agora ao nível 350 pelo Santo Recife e chame o mesmo na frequência 12685, boa noite, 96. 350-126-85, até amanhã. Certo. Bruno 714, decolou agora zona 6, controle 19-8. 19-8, 714. Solta o radar, gol no 714, sube e mantém nível 230. 230, 714. 714, chame Recife agora na frequência 12685, Gol 1784. 1785. Irimativo, 12685, boa viagem. Obrigado.